que hoje a vida pode escrever. Amanhã vou me curar do meu dia nascer. A voz do povo é a voz de Deus, hein? Minha vida é gente.